deixa eu adorá-lo. Deixa eu adorá-lo. Deixa eu adorá-lo. Enche esse lugar de adoração, vai. Deixa eu adorá-lo. Pega as suas mãos e declare isso comigo. Deixa eu adorá-lo. Solta a voz, solta. Deixa eu adorá-lo. Ele está se movendo entre nós. Deixa eu adorá-lo. Deixa eu adorá-lo. Eu não recebi convite para estar naquela casa. Também sei que a minha presença ali era indesejada, mas eu descobri, eu amo essa parte, que Jesus lá estaria. E essa oportunidade eu jamais perderia. Sabe por quê? Estava tão sem graça aquela reunião. Muita gente importante, mas faltava adoração. Se Jesus está presente, não adianta ter banquete. Tem que ter adoração. Tem gente que já entendeu. Aleluia. Até o dono da casa nem cumprimentou o mestre. E eu só queria uma chance pra demonstrar o meu amor. Quebrei meu vaso de alabastro e com perfume eu comecei a lavar os pés do meu Senhor. Deixa eu adorá-lo. São os verdadeiros adoradores, declare isso ao Mestre. Deixa eu adorá-lo. Solta a voz e declare. Deixa eu adorá-lo. Aleluia, uma nuvem da glória de Deus sobre esse lugar, essa noite. Você tem liberdade para adorar Ele. Deixa eu adorá-lo. Enquanto eu adorava, começaram a criticar, questionavam com desprezo o que eu estava a fazer. É que fariseu não sabe que quem muito é perdoado, muito tem pra oferecer. Ai, que glória que eu sinto aqui. Sim, eu sei que não mereço estar aqui na casa. Também sei que não sou nobre pra estar perto do Senhor. Porém, mesmo imperfeito, Ele entende o meu jeito. Então não sei vocês, não sei, mas eu deixa eu adorar, me deixa adorar. minha vida. Eu sei o que Ele representa para mim. Então deixa eu adorá-lo. Deixa eu adorá-lo. E vocês declarem. Suas mãos aos céus e só adore. Deixa eu adorá-lo. Deixa eu adorá-lo. Deixa eu adorá-lo. Se libere na presença dele. Aleluia.